sua amiga e companheira. Lost and all alone, I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night and search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be with you. Got to make you see that I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble of. I'm as helpless as a ship without a wheel, a touch without a feel. I can't believe. Someday soon I'll wake and find my heart won't have to fingir que o seu amor por mim morreu. Você está mentindo quando diz que me esqueceu. Todo mundo nota e o seu olhar não é igual. Tudo em sua volta está fora do normal. Você nem sequer tenta ficar com outro alguém. Diz que não precisa, que é melhor não ter ninguém. O que você faz, faz lembrar o nosso amor. Diz que não me ama, mas só fala de nós dois. Você não consegue. Você não consegue esconder sua paixão. Tá na cara que você não me esqueceu. Tá na cara que o seu amor sou eu. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar, no jeito de falar. Tá na hora de assumir essa paixão. Tá na hora de abrir seu coração. Não dá mais pra esconder o seu amor. Tá na cara. Música.

that I can talk to. I want you just the way you are. Thank you. for o fim do mundo, pensa qual o momento que te passa na cabeça, qual a pessoa, a viagem, sobremesa que cê queria levar daqui. Em quem daria o último beijo? Em quem seria o último olhar? Se esse mundo acabar e for inevitável nosso fim, só quero que lembre de se viver de eu. Só quero que lembre de mim. Só quero que lembre de mim. Em quem daria o último beijo? Quem seria o último olhar? Se esse mundo acabar e for inevitável nosso fim, só quero que lembre. E quando a luz apagar, eu fecho os meus olhos e vivo em ti. Só quero que lembre de mim. Só quero que lembre. Se esse mundo acabar e for inevitável o nosso fim, só quero que lembre de mim. Se quando a luz apagar, eu fecho os meus olhos e vivo em ti. Só quero que lembre. Só quero que lembre de mim. Só quero que lembre. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Tô nem aí, vira esse beijo pra longe de mim. Eu não sou esse troféu que cê pega a foto e mostra num grupo cheio de trouxa pra mostrar que cê é foda. Arranca aplauso de marmanjo, lágrima de uma gostosa. Cresce seu bosta, pega descendo e vaza. Respeita esse corpinho suado e gostoso. Cê bateu na cama errada, nem louca, nem chapada, nem numa seca brava. Te pego de novo. Descendo e vaza. Respeita esse corpinho suado e gostoso. Cê bateu na cama errada, nem louca, nem chapada, nem nu. Mas seca brava, eu te pego de novo. Deixa eu te ensinar uma coisa antes que a vida te ensina. Tu fala que tem pegada, não aguenta meia horinha. Cê só foi maior que eu na hora do papai e mamãe. Quando eu deixei tu vir por cima. Pega descendo e vaza. Respeita esse corpinho suado e gostoso. Cê bateu na cama errada, nem louca, nem chapada, nem nu. Mas seca brava, eu te pego de novo. Pega descendo e vaza. Respeita esse corpinho suado e gostoso. Cê bateu na cama errada, nem louca, nem chapada, nem nu. Mas seca brava, eu te pego de novo. Tô nem aí, vira esse beijo pra longe de mim. Rádio Clube.

sei terminar. Mas eu sei terminar. Eu sei terminar. Clube. No. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo, você está em sintonia com a Rádio Clube AM de São Manuel. A melhor rádio. 1510, a frequência do sucesso. Biggest kick I

tenho nada a perder. Já você. Em todo lugar, só da Clube. Rádio Clube. Rádio Clube. Rádio Clube. De paixão, lábios de carmim, beijos de hortelã, pele de maçã, cheiro de jasmim, sorriso inocente a me iludir. Voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi. Minha loucura, minha ternura, ah, se eu pudesse escrever. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Sorriso inocente a me iludir. Voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi. Minha loucura, minha ternura, ah, se eu pudesse escrever. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão. Rádio Clube. Vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui. Não vai durar não, cê é muita areia pra esse caminhãozinho. Ele não faz questão de pegar na sua mão. Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém. Tem algo errado nessa relação e você sabe quem. Não deu carinho, traca, não arrepia, troca. Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca. Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha. Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha. Vai, troca, troca.

Oferecimento: Consorte Soluções Automotivas, qualidade aliada a bons preços. Big Power Brasil, sua nova fábrica de produtos de limpeza de São Manuel. Rochinha Burgers, no Rochinha tem promoção todo dia e a qualidade é sadia. Augusto Enxovais e Variedades, a loja que tem tudo e muito mais. Lar Anália Franco, uma história de responsabilidade social com São Manuel. Smart Zona Azul, democratizando estacionamento rotativo. Drogaria Total Popular, a do doce atendimento. Construtores, há mais de 36 anos presente nos lares de São Manuel e região. Questa Odonto, agora o implante cabe no seu bolso. Faça o seu na Questa Odonto de São Manuel. E Pratanet. Muito bom dia, São Manuel, bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia para você aí do outro lado, né? Você que está acompanhando a programação da Clube, né? Agora você fica acompanhando aí também o nosso jornal, né? Isso, né? Vamos ficar juntinhos aí até às 9, fazendo aquela programação gostosa, aquela programação de qualidade, do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês merecem. Hoje, sexta-feira, né? Sextou, semana passou rápido, aliás, eu sempre falo, o tempo está passando rápido demais, né? Então, olha só, hoje já é dia 4 de agosto de 2023, né? Estamos próximos aí da festa de Aparecida de São Manuel, que maravilha, né? Bom, gente, sempre a gente começa aqui o jornal com a mensagem linda do nosso querido amigo Paulo Cadorim. Então vamos então começando aqui, iniciando aqui o nosso jornal com o nosso querido Paulo Cadorim. Bom dia. Alô, Cristiano, Thiago, ouvintes do Jornal da Clube, compartilhar com vocês mais uma experiência do livro Por um Lugar ao Sol. A felicidade é como uma planta. É pela forma como a semeamos que a veremos florescer. Começar o dia com um sorriso de otimismo. Saber que pode desejar e ser desejado. Conquistar e ser conquistado. Amar e ser amado. Busquemos o melhor para o nosso coração. Que ele continue pulsando forte e feliz, cultivado pelo mais nobre dos sentimentos, o amor. Ótimo dia a todos. No rádio ou nas redes sociais. Jornal da Clube. Olha o nosso amigo Comote ligadinho, acompanhando o programa. Oi, meu amigo Comote, um abraço pra você, toda a sua família, né? Comote sempre participa, sempre manda mensagem aqui pra gente. Obrigado aí, né? Por sempre estar aí colaborando com a gente também. Aliás, o Comote manda umas fotos antigas também. E aí quem decifra tudo isso é o nosso querido amigo Cicarelli. Cicarelli dá uma olhada, já sabe, né? Em que ano foi, né? O que aconteceu. O homem é bom de memória, hein? Ei, laiai. Chegando mensagem aqui. Aqui, olha, também quero mandar um abraço ao Toninho Ascenso. Ô, Toninho, abraço, viu? É isso aí, né? Um abraço ao Toninho Ascenso. Eu tô na escuta, tá tomando um cafezinho, comendo um pedacinho de queijo. Ai, lá, aquele é o queijo, é o verdadeiro queijo de Minas, né, Toninho? É o verdadeiro queijo de Minas. Olha, agora eu vou trazer aqui a comandante Simone, lá da Guarda Civil Municipal. Vamos ver aí se tem, né, alguma ocorrência. Mesmo quando não tem ocorrência, ela passa aqui para mandar um bom dia pra gente. Bom dia, Simone. Bom dia, Thiago Melego. Bom dia para todos os funcionários da Clube. Bom dia para todos.